Conferindo arquivo musical. As melhores músicas das pistas de dança do passado. Vamos nós com mais um Flash House aqui na sua Rio Sul Rádio. Eu sou o DJ Nandão, tá tudo ok por aí? E se tá ok pra vocês, tá ok pra mim também. Então tá beleza. Vamos chacoalhar o esqueleto, o passado de presente pra você na rádio que chegou ao futuro. Esse é o seu Flash House. Mas chega de papo e vamos logo de música. Vamos começar com a DDD. É o Death Dame Stoke abrindo em alto estilo Flash House de hoje com a sua It's OK, It's Alright. Muito obrigado pela audiência, bem-vindos. Vamos na companhia do Nandão aqui até às 8 da noite. Check this out, who do you think I am? Talking about a fool, I don't stand for that. I'm a Death Dame, I'm never alone. I got my biggity back of crew and that is so. Death Dynamic Dames, don't panic. Ducks fall frantic, all romantic. What do you think about that? DDD, us babes got that. Drop some flavor, go buck wild. It's a nasty style, oh yeah, oh yeah, and it feels so good. I know it should, and it doesn't matter whether you stay for good. Indeed, indeed, that's the way you see it. Chilling at the pit, oh yeah, oh yeah, oh yeah. There's no need for explanation. This is the new generation. Well, it's okay, alright. Flash House. Is all right when your DJ plays the K. You will listen to what the kid has to say, 'cause you know it's too damn straight. Can't wait, gotta get on down before it's too late. And even if so, it would be, my friend, just tell him to play it again. See, once it starts to beat your eardrum, it goes way up to your head, bounces down to your belly and back. If you hunger, you'll be fed. It's all up to the individual. This reaction is typical. Somehow you get to catch up with that beat. Snap that finger, stop your feet. Do I love it? Oh yeah. Do I want it? Hell yeah. Do I really need it? Yes indeed. I smoke the mic like weed. For real, legit, you feel it. I'm talking about the real deal. I'ma make you feel. Yo DJ, spin that wheel. Spin that wheel. Spin that wheel. I'ma make you feel. Yo DJ. but the birds ain't free. You'll find a guy in every golden monster, and if you're lucky, then the gods are she. One night, make the place a heart man humble. Not much between his fear and ecstasy. One night, make a in the dumb guys tumble. Can't be too careful with your company. I can feel a nail walking through me. We'll be right back. Flash House. We'll be right back. I Promise Myself. Essa música tocou bastante quando eu fazia som, mas infelizmente na época só tinha a versão do disco da novela, que era uma versão pequenininha, não tinha nem 2 minutos e meio, eu acho. Antes teve o The Other Two com Tasty Fish. The Other Two é uma dissidência aí do New Order. Na época que eles fizeram um projeto solo, o Bernard Summer partiu pro Electronic e The Other Two partiram pro outro lado e fizeram essa banda que você ouviu aqui. Teve também o Bliss Team com People Have the Power, música original da Patti Smith. Antes teve o DJ Antoine com One Night in Bangkok, grande música, muito bacana. Teve o High Tech 3 com Spin the Wheel, High Tech 3 com a vocalista Yaki Gay, que fazia parte também do Technotronic. E abrimos o programa com Death Dames Dope e sua It's OK, It's Alright. Muito bom, começamos bem, agora vamos pro intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais Flash House pra você. Você está ouvindo Flash House. Voltamos a apresentar Flash House. Flash House de volta aqui na sua Rio Sul Rádio. Eu sou o DJ Nandão e até as 8 da noite eu estou na sua companhia com Dance Music de primeira. Vamos lá. Talk is cheap. You're Morganized. just dance and move your body. It's about time to move right now. Just dance and move your body. Again and again, from side to side, but that's the way I like. Just feeling that I've got. Feel the rhythm. drag their bodies from side to side. Don't turn around, don't look at them, just show them what you've got inside. All the girls, they think that he is smart, but he is not that piece of art. Look around and see he's acting strange, but things he just cannot arrange. time, y'all. It's a new jack. I am the rapper. I had the rhyme with the rhythm with the rhyme. So party people know it's right on time. I let the product get packed, pack the product correct. I make a day with the C-Dog rap attack. On the microphone, my man, I am the one with the master plan. I got a whole lot more MCs off in the house. Pump up the jam. Pump it up, now show the best you can. Owning it, to the beat, don't stop until the break is on. Say hip, hip, house, house is hip hopping. On the dance floor, there is no stopping. Let your body bumping, let your body jumping. Let the sound not go. Say ho! Pump off the jam, pump it once again. Like the ripper with a mic in the hand. Right on top with it, steady rhyme to it. Party people, get down to it. On the microphone, my man, I am the one with the master plan. I got a whole lot more MCs us in the house. Pump up the jam. The master plan, I got a whole lot more MCs us in the house. Pump up the jam. Sinto muito à vontade em tocar e mixar essas músicas aqui pra vocês. São músicas que eu tocava muito quando eu era residente lá na The Time, depois na Mediterrâneo. E são músicas que hoje em dia estão meio esquecidas. Raramente eu toco uma dessas que eu toquei nessa sequência aqui nas festas que eu faço hoje. Os tempos mudaram muito, a galera que vai nas festas geralmente não é a galera que frequentou as pistas dessa época aí. Então a gente acaba tocando outras coisas, até mais antigas ou que fizeram mais sucesso do que essas. E essas aí que foram sucessos menores, que tocaram durante alguns meses, 4, 5, 6 meses, e depois não voltaram mais para as pistas, acabam ficando esquecidas. Isso é normal. Mas aqui a gente bota elas na roda de novo. E eu toquei para vocês aqui essa que você tá ouvindo agora, que é a versão do MC Saar para Pump Up the Jam, chamada Pump Up the Jam Rap. Teve antes do Hit House com I've Been Waiting For Your Love, música que eu adoro, música que eu gosto muito mesmo. Antes teve os Confetes com Put 'Em Up, teve também Jay-Z P com Feel The Rhythm, Too Static é uma banda muito legal com Al Housia, e começamos com os italianos do Starlight e a sua no número 1. Vamos pro intervalo então, na volta a gente vai desacelerar um pouquinho. Vamos com um BPM mais lento e com coisas muito legais pra você também. Aguenta aí que a gente já volta. Você está ouvindo Flash House. Voltamos a apresentar Flash House. Are you ready, Boots? DJ Nandão de volta aqui com seu Flash House desacelerando o BPM. E eu vou puxar aqui do fundo do meu baú uma sequência que eu mixei em 1997. Assim que saiu o single Out of My Mind do Duran Duran, eu fiz essa mixagem que estava guardadinha num MD e foi transcrita depois para CD e MP3 e tal. Então vamos começar esse bloco aqui com essa faixa que foi mixada em 97 e tem Con Can, Duran Duran, Simply Red e Pet Shop Boys. Depois a gente vai com mais 5 músicas bacanas e essas eu vou mixar agora pra vocês. Começando com Con Can, Puss in Boots, These Boots Are Made For Walking. Esse é o Flash House, o passado de presente pra você na rádio que chegou ao futuro. Chega de falar então e vamos ouvir som, som na caixa aí pra vocês. Aumenta o volume. But no, you've done it too. You gotta open up your eyes. Why can't you see it from my point of view? I want you to. Why could we tell each other lies? I thought you knew it when I said that I would call last night. I couldn't find myself a phone. Now come to think about it, can you tell me, am I right? How do I know you were alone? Gonna walk all over you. Don't try to tell me I'm the one who's making our mistakes, that I'm causing all the pain. I told you once before, you gotta learn some give and take. Or was my talking all in vain? Oh, there may come a day when I can give my soul about. Right now I need my space and time. I'll give you everything one day, you know I will somehow. I'm gonna hold on to my pride. Gonna walk all over you. All over you. angel. Who will set me free? My heart is without a home. Reds on your sound system. This is for the sound system. Ha. One, two. You know how we do for the sound system. One time. She'll be there.

sequência. Essa aí é Sweet Harmony do duo inglês The Beloved. Quem acompanhou o programa da semana passada e tá lembrado, eu também toquei uma música do Beloved lá atrás. Pô, eu gosto bastante do som dos caras e não podia perder essa chance de mostrar boas músicas aí pra vocês. Antes teve o Color Me Bad com I Wanna Sex You Up. Teve também a Donna Summer com sua Breakaway, um grande hit aqui da Donna Summer. No Brasil, especialmente, essa música tocou bastante. Teve também o Straight Up, da Paula Abdul. A banda Piano Negro cantando a música Piano Negro também. E abri com uma sequência que eu tinha mixado em 1997, que tinha Concan, Pussin Boots, This Boots Are Made For Walking. Depois Duran Duran, Out Of My Mind. Simply Red, Angel, com a participação aí do pessoal do Fugees, o Wycliffe Jean e a... como é o nome da menina mesmo? Lauryn Hill. E também o Pet Shop Boys com How Can You Expect To Be Taken Seriously. Essas quatro aí já estavam prontas, mixadinhas, e as outras cinco mixei agora aí pra vocês. Bom, vamos pro intervalo e quando a gente voltar tem cinco grandes sucessos aí pra vocês, com Yas, Debbie Gibson, Spice Girls, Lighthouse Family e Sophie Ellis Baxter. Fica por aí que vem coisa boa. Você está ouvindo Flash House. Voltamos a apresentar Flash House. O ano era 1989. De repente, uma lourinha alta, magrela, de cabelo curtinho, invadiu as paradas de sucesso britânicas, ficando 5 semanas no número 1. Isso não é pouca coisa, não. 5 semanas como single mais vendido na Inglaterra. Pois é, essa menina aí, Yas, com essa música, que foi produzida pelo Cold Cut, fazia o Acid House começar a botar as manguinhas de fora no Reino Unido. Eles dominaram a cena aí durante algum tempo com um S-Express, com Bomb The Bass, Cold Cut e a própria Yas, além de outras bandas. Então vamos lá, vamos ouvir essa aí, abrindo a última sequência do Flash House de hoje, Yas and the Plastic Population com The Only Way Is Up. Oh, zapping it to you. Electric. this conversation, I decided we should be friends. Hey, but now we're going round in circles. Tell me, will this deja vu never end? Oh, and now you tell me that you're falling in love. Well, I never ever thought that would be. Hey, this time you gotta take it easy. Throwing far too much emotions at me. But anyway. Yeah. we'll be there. I'm giving you everything, all that joy can bring, this I swear. Flash House. Pessoal, muito obrigado aí pela companhia. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Sábado que vem eu tô de volta às 6 da tarde com mais um Flash House aqui na Rio Sul Rádio. Grande abraço para vocês. Valeu! pra você. Flash House.